Alana Rima está em casa, usando o dom e a levada. Amanhece mais um dia e ao romper da alvorada, quero agradecer pela vida das pessoas amadas, pelo sono da madrugada, pelos meus e pelos seus, pela vida que não foi vítima, que na noite não faleceu. Quero agradecer pela minha escrita, pela lida, pela vida, pela volta e pela ida, pela comida, pelo pão, pela bênção de pais e irmãos, pelos meus sobrinhos, minhas sobrinhas, primos, pela educação. Quero agradecer pelos meus tios, pelas minhas tias, que vieram da Bahia, mesmo diante de tanto sofrimento resistia. Pelas pessoas que andam próximas de mim, por ter me mostrado um caminho que eu tenho que seguir. A vida aqui no gueto não é fácil, não, não. É preciso levante para não entrar em depressão. O hip hop é a luta pela vida, onde não se encontra saída. Mesmo sem perspectiva, lute pela vida. Siga em frente, irmão. Hoje eu quero agradecer pelo dia ao amanhecer. Mesmo na guerra, tente entender. Sua família precisa de você. Vivo. Sua família precisa de você. Na luta. Sua família precisa de você. Hoje eu quero agradecer pelo dia ao amanhecer. Mesmo na guerra, tente entender. Sua família precisa de você. Vivo. Sua família precisa de você. Na luta. Sua família precisa de você. Hoje eu quero agradecer por mais um dia eu amanhecer. Na vida bandida eu não me envolver. Pela minha família, meu prevalecer. Pelo proceder, pelas mudanças. Pelo amor da minha sobrinha criança. Pelo abraço, pelo amigo. A educação ainda é a esperança. Quero agradecer também pela minha infância, por ser moleque, ter meus amigos, por não conhecer a ganância. Pela pipa, pelo peão, pelo futebol, pelo palavrão, pela creche, pela escola, pela faculdade, por ter a noção. Quero agradecer também pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, Antônio, Carlos e Dona Thelma, que ensinaram eu e meus irmãos, Alex e Aleph, nesse mundo cão. Cresceu na favela, longe de novela, e a vida do crime não foi opção. Os ensinamentos da igreja também foram muito bons para mim. Crisma, catequese e Espírito Santo, foi na capela que me arrependi. E foi no toque do berimbau que eu conheci a capoeira. Queixada e armada, zum zum, não é brincadeira. Foi bem cedo que a música rap entrou na minha vida. Mudou minha rotina, ensaiar era boas-vindas. Agradeço pois aprendi e tive o caminho a seguir, diferente de muitos que perderam a vida no vacilo por aí. A vida aqui no gueto não é fácil, não, não. É preciso levante para não entrar em depressão. O hip hop é a luta pela vida, onde não se encontra saída. Mesmo sem perspectiva, lute pela vida. Siga em frente, irmão. Hoje eu quero agradecer pelo dia ao amanhecer. Mesmo na guerra, tente entender. Sua família precisa de você. Vivo. Sua família precisa de você. Na luta. Sua família precisa de você. Hoje eu quero agradecer pelo dia ao amanhecer. Mesmo na guerra, tente entender. Sua família precisa de você. Vivo. Sua família precisa de você. Na luta. Sua família precisa de você. Conduta.